Terra Alfa, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto espera 18-6, o ajuste 1-0-1-1, uma boa viagem. O Delta, Terra Alfa. Quantos a bordo do Delta, Terra Alfa? No ponto de espera, o Delta Sierra Alfa, confirma PLB. 5-4, tô aí na ponto de espera pra decolar a partir da Charlie, ok? Azul 41-18 pro táxi, PLB de 121, autonomia de 3 horas e 10, altera na Galeão. 41-18, livre táxi, em frente Juliette Alfa, ponto de espera 18-6-11, uma boa viagem. Em frente, Juliette Alfa, ponto de espera, 286, 4118, boa. O Gol 925, solo aos 14, direito, Mojo Lopes, solo. 219, direito, 2925. Manda ser Rafa, possível. Confirmando é da Delta, essa é o seu esquerdo, isso? O senhor fala, tá que o senhor quer decolar da metade da pista, isso? Pelo fora da barra. Desce 3000, aguardo o lock, gol 075. 2, 3, 1. Então, táxi, até. Chame para livrar o táxi 3, ok? E 5 reporte antes da Juliette. Quatro antes da Juliette, na verdade. Já avisou com a pista 17? 7 é com o Mactango 2, 718-6. 718-6, boa. O 35488 vai atingir o 060. 7488, desce para 3 mil pés, ajuste no 09. 3.011, 88. O gol no 075, 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado no 075. Reporte será estabilizado, 75. Prossiga para o final do 17, 20, redução, reporte será checado. Prosseguindo final, pista no 7, trem já está baixado e travado, é como é que estamos? Portão 8, prossegue 3145. Oito, é com o Delta Salvador. Foi Salvador, boa tarde. 4118 do Azul, ponto de espera da 10. 3418, autorizado ingresso e decolagem no 0, vento no 40 graus, 10 mais. Autorizado ingresso e decolagem, Azul 4118. 85 para 070. 4 mil pés, ajuste no 0-1-1 no 0-1-7-5-5. 4 mil com 1.011, gol no 755. Controle papapá, Mike com Delta. Papapá, Mike é com Delta, mil pés no corredor Axé, o Mike é com Delta. 0-1-1-7 é com Delta. Mike é com Delta, informação de tráfego no litoral, mantendo 1.500 pés, é um Bravo November 2, papá. Juliette, portão 3. Para o portão 13, Juliette, 925. O tipo é um Serra 76. Entra no tráfego, pelo Tango Romeu. Cruzando 4000 para 3000. DC-488, 2 mil pés, livre LS, reposto estabilizado. 2 mil pés, livre LS, reposto estabilizado. 88. Ou no 075, estabilizado? Estabilizou. 2-118-6. 18-6, obrigado. Corre Salvador Cordial do gol no 075. continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Afirma, passou externo, agora baixa a travada. Até o ponto de espera, na minha escuta. 7, Mike Eco Delta. Romeu, Sierra Hotel Charlie, pronto, cópia. Salvador Brasília, nível 430, pista 97, via Upra Zulu 97 inicialmente, após Formosa, Upra Whisky 10. Pista 97, curva à direita, saída gole, transição ao fito, controle 119.8, transponda 5524, Papa Romeu, Sierra Hotel Charlie. Tava a Dayal, devido para vocês? Rua Leda, tem condições? Leda, 4-1-8. Quilo Tango Romeu, através de Bituaçu? Afirmativo. 2-118-6, com pouso. 18-6, obrigado, Tango Romeu. Meia agora com a torre. Alfa, mantém a posição. 0-0-9-0-7-5-5. Romeu, continua pelo litoral, vai pousar na 3-5, confirmando? 3-5. Ok, evite redução, já pode encurtar ainda presente para base curta 3-5, tem condição? Afirmativo, encurtando então, que ele está bom, meu. Ok, então evite a redução, ok, e chame na final curta da 3-5. 9 cópia. Gonhas 360, é o Pesolão 16, pista 10, curva à direita, saída da El, Lida Bridge, controle 119.8, transponda 5030, Bruno 399. Muito bem, vamos. 2-1-6, obrigado, até já. Confirme para o Solatão, hein? 755 livre LS, é ponto estabilizado. 2000 livre LS, quadrado estabilizado, 755. Livre o táxi, vamos para a ingresso 7. Passarei 2231, pronto, cópia. Base para final da 135, pelo Tango Romeu. 35, vento 120 graus, no Romeu. Romeu. 75, seu solo foi aos 22, chama 1219, solo na direita. 219, ali na direita, né? Salvador, boa tarde, eu tenho 5488, uma milha para o externo, ainda contra em cima. Ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 88. Delta Serrafa livre decolar, 120 graus, 120, já pode decolar assim que possível com a esquerda. 075, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Anto, Juliette, Bono, 075. Autorizado, chama o táxi. Chave travado, TB 5428. E 488, vento 120 graus, 10, mas tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, pistão 0, 88. Não, seu solo, foi os dois três, ultrapassa a interseção e aguarde para prosseguir a aerostar. Posição de door. Controle 119, décima 8 e o transponder é o 5035, passarei do 2231. Autorizado, aprovado 3. Barreira, decola da 10, curva esquerda, saída como, transição pedal. O controle é 119.8 e o transponder aciona 5035, passarei do 2231. 2231 é um Momo Alba, após direto Barreiras com curva esquerda, confirmando na remota 14, chama pronto. Momo Alba, direto Barreiras, chama na pronto, 2231. Deixa de aproximação, aguardando a direção de pouso. Sente, prosseguindo, aguardando, 756. Boa tarde, 35219, cliente da Quebec, 180 para a Vitória da Artista. Alfa, mil pés no corredor forte. Mil pés no forte, dá o serral. Certo, conquista. Controle 119, décima 8 e o transponder é o 5046, o trip 5219. Autorizado 200 para a vitória da conquista, decolagem da 10, direita, gole e aval após DCP. Controle 119.8, transponder 5046, trip 5219. 5046, direita após, chama pronto, trip 5219. Pronto para pushback acionamento, 5219. 6217, confins, aguarde a cota, o ajuste no 01, só um instante com ele. Aproximando a Juliette, Gordo 075. 075, prossegue via Alfa, Índia, Portão 1. Alfa, Índia, Portão 1, Gol 1075. Solo, batalha 35488, livrou aqui no estúdio. 5488, em frente para o pátio 3, autorizado. Em frente, pátio 3. Salvador, Oxa 6314, pushback acionamento no 05. É 314, autorizado, chame táxi. Chama, chama, chama lá. 3217, pronto, cópia. Autorizado com fim 360, operazolou no meia, pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119, décima 8 e o transponder é o 5026, o TAM 3217. Direita após, chama pronto, portão 10, o TAN 3217. Magniforme, pátio 5. Salvador, Salvador, vai para Ilhéus no 2. Confirme o sobrevoo aqui, quanto a altitude. Recife 125, no secundário 3325. 0 e após retorna, pista 17, curva direita, saída da El, Leda e Ilhéus, controle 119, décima 8, transponda 0132, o Papa Papa Uniforme, Mike Uniforme. 251-3325, boa. Vai ter na linha 50, vento de 120 graus, 10 lá e devido ao colar. Quantos a bordo, uniforme, microfone? Torre 18-6, acionamento, táxi da colagem, o 4-5 se encontra mesmo? 18-6 agora com a torre, acionamento, táxi da colagem, movou, uniforme, microfone, torre grande. Solo, solo agora na 7-8-5, posição 62, depois de acionamento. Autorizado, chama o táxi. 7-8-5, obrigado. 755, solas 28, direita 219, chão. Direita no 219, gol no 755. Serena 321, boa tarde, copia 320 para Brasília? 320, na escuta. Ok, 321 no Chanel, autorizado para Brasília, nível de voo 320, pela APRA Zulu 17, decola da cabeceira 10, com curva direita, subida gole, transição ou fito, transponder 5024, controle 198, cotejo. 3320, peso 17, decola da 10, com curva direita, gole ofício, 5024, transponder, 198, controle, 6321. Correto, 6321, confirmando apenas 5024, transponder, chame para o posicionamento na remota. Salvo, Salvador, gol 755, livrou. Boa tarde, 755, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, o gol 1755. Para o táxi, 863-14, com 121 a bordo, 3 de autonomia, apenas Salvador. Puxa, né, 6314, tá livre o táxi à sua direita, Juliette Alfa, no ponto de espera, a torre 186, tenha uma boa tarde. 186, obrigado. Helicóptero Porto 2. Que está autorizado, seu táxi, chama para ingresso 17. Ao regresso da Praia do Forte, o senhor ingressou na área restrita de Camaçari, o senhor, a 700 pés, o senhor tinha autorização? Ok, autorizado para Papa Romeu, Delta Romeu Charlie, autorizado para Serra Bravo, Juliette Papá, João Pessoa, nível de voo 370, pela Aper Whisky 58 até Recife, após direto, decola da 17, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder 5032, controle 1980, cotejo. O código, ok? Delta, Delta Romeu Charlie, qual é o POB? Tabaté, chama o controle 19 desse valor, Tabaté 9150. 1998, senhor. 86, o altímetro agora 1011, tem uma boa tarde. Espera aí, transferência, já interceptando o corredor do Forte. Sente, vai ter 9650, corredor forte, 1500 pés. 1500 pés, ou 9650. Pista, reposto alinhado. Perdão, é 2h57, Campinas, qual é o problema? Ok, 1920357. Tá livre o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 18, meia dúzia. Altímetro 1011, tem uma boa tarde, gol no 785. 1286, boa tarde. Bola não, no zero, se via Juliette para o portão 5. Após a aeronave da companhia, ingressa via Juliette para o 5, o gol no 755. Alfa, estimado para o destino Serra Novembro até o hotel. Tio, qual seria a ideal? Controle, o Abaeté pode subir pro 055, senhor? Afirmativo, suba e mantém o 055, Abaeté 9650. Oi, Salvador, Luna 785, ponto 090 pro nosso. Sente alinhar e manter autorizado, 785. Alinhar mantendo 0, Luna 785. Oscar Bravo, informe visual com campo. O Serra Hotel Charlie está autorizado a decolar vento 1, 50 graus, 10 mais. Autorizado no 399, altímetro 1011, chama para táxi. Portão 32 no 7, será o número 2 no setor? Cuidando com a equipe de solo, após o táxi do Passaredo, que está puxando agora aí a sua cauda. Assim que ele tiver liberado a cauda, está livre. Puxa, chama para o táxi. Altímetro 1011. Voo 399, prossiga. Então, Charles, sua decolagem foi aos 35, chama o controle 19-8. 19-8, boa. Controle Salvador para Barro Meio Serra, Hotel Charlie. Decolado cruza 1.400 na Gole, o fito. Barro Meio Serra, Hotel Charlie, contato com a decolagem, sub mantenha 430, saída Gole, transição ao fito. 430, Gole, fito. Controle Salvador, Xandemia 314, 3000 na Momo. Xandemia 314, contato radar na decolagem, submantendo 340, saída Momo. 340 Momo, hoje Xandemia 314. Solo Passaredo 2231 está pronto, POB 41, autonomia de 3 horas e 30, alterna para Barreiras. 41, 3 e 30 Barreiras, o Passaredo 2231 está livre, o táxi Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 18-6, tem um voo, uma boa tarde. Barreiras é Serra Novembro, Bravo Romeu, é isso? Ok, nossa antena é Brasília. Ah, Brasília, ok. Então tá autorizado o táxi Juliette Alfa no ponto de espera 18-6. Obrigado, Patrick. Coragem agora, ventura 20 graus, 109, 785. Ventura 20 graus, 785. Livre. 320. Desculpa. 6321, tá na posição 1-3, tá para pushback. 6321, aguarda expectativa de 2 minutos para o seu push, ok? Então a aeronave da TAM puxando no setor, pode ser autorizado seu push. Automativo, tá visual com a aeronave, não tem como coordenar com o pessoal de solo? O TAM 312 no 7, é possível coordenar com a equipe de solo, push do Avianca, que tá aí na remota, à sua direita? Ativo, chão pro táxi. Ok, o Xané 6321, coordenei com a equipe de solo, aguarde apenas a confirmação contrário, ok? Ok. Está autorizado direto a aproximação 17, bata, pátio, informe no solo. 120 graus, 12, nós, bravo. Bravo. 785, decola os 38, controle de 98. Levo tudo no retorno. Junto, por gentileza, aguarde o estatinho aqui. Tá ok, tá visão então. Assim que ele iniciar, a gente autoriza a gente iniciar o pushback, assim que ele iniciar o táxi? Afirmativo, assim que ele tiver liberado aí a retaguarda, tá autorizado o seu push. Se quiser, pode acionar na posição, ok? O que negar, 1011, o Xanem é 321. Vamos agilizar na medida do positivo então, obrigado. Ok, o tanque 327 vai agilizar o máximo aqui, amigo, pra te segurar aí. Valeu, amigo. Solo Gol no 925, posição número 3 para a autorização Brasília, 100, Quebec. 1925, é isso? 1925, está autorizado para Brasília, nível de voo 360, pela Apresulo 17, decola da 10 com curva direita, subida gole, transição ofito, transponder é o 5045 e o controle em 119.80, conteja. 360 Brasília, autorizado via decola 10, curva direita, gole ofito, 5045, 1198, controle gol 1925. 1925, correto, cotejamento, chama para o puxo, acionamento. Toma, leva. Fala, tá 3297 para o táxi, temos 1976, 330, alternando Guarulhos. A livre o táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, altímetro 1011, quando pronto a torre 186, bom voo, boa tarde. Graças, Juliette Alfa para o 10, boa tarde. Autorizado, decolagem, vento 120 graus, 109, 231. Prisma 4, cruzou 140, chama agora Recife, 1245, alternando 2085. 2145, e o primário? Primário 1245, vai alternar 2085. Chama a minha 3, obrigado. Tá livre o táxi, chama para o ingresso no 7. Já para o retorno a Salvador? Aqui, o curva pela esquerda, descendo para 1.500 pés, ajustado 1.011, corredor forte, já vai até 9.650. 9.650. Salve Salvador, gol 755, informação Quebec para Confins. 1.755, copia 3.60 para Confins. Copia. Ok, 1.755 autorizado para Confins, livre de voo 3.60. Pela Apresulu 16, decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, pode direto para as posições Leda e Bride. Transponder é 5043 e o controle em 1980, corteja. 2231, decola as 41, controle 19 decimal 8. 198, 2231. Transponder 5043 e o controle 198. Correto, no 755, chama pronto para o puxo, acionamento. Camarão 755. Gostaria 2231 no contato, radar decolagem, suba e mantenha o 340 conforme autorizado. 340, ascensão 2231. Mantenha a posição. Zero, eu recebo 5.400 pés. Viva, senhor. Diga que o senhor desça mantendo o setor até 1.500 pés. Ao atingir 1.500 pés, o senhor está autorizado para seguir para o Interlago, para o Cordeiro Forte. Para 1.500 pés. Seu táxi à sua direita, até o ponto de esperada 10, quando lá a torre em 18.6. Tenha uma boa, boa tarde no 399. Livre táxi direita, ponte espera 0118 também. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho para o 399. Livre de informações? É 220 para evitar formações, zona 7800. Ok, estou ciente dos desvios. Subinicialmente estou 340. Os casos que têm a condição de voar livre de informações, livre deve estar autorizado a partir de agora. Sente agora, restrito 340. E um segundinho para a cópia, 360, Galeão. Aguardando. Para o táxi Oceania 6321, tem 122 a bordo, autonomia 03 horas 50 minutos e alterna Goiânia. Copiei, Goiânia 3 horas e 50, o POB é 121, não é isso?